Eco, Polo 47, Libra à direita, taxi via Alfa Juliette, é bom sentido Juliette. Direita Alfa Juliette, reportada a parte da Juliette. Gente, a informação da Espero é que o senhor prossegue no, pro Pátio 4, já tem uma viatura aguardando para auxílio do senhor, ok? Gente, vai prosseguir via Juliette, contornando o Pátio Principal, Lima, Mike e Quebec, né? Quebec chama novamente. Bravo do Lef, conhece o aeródromo? para a próxima Quebec, confirmando o taxi para o 4. Afirmo, autorizado o ingresso na pista 17. E táxi até o pátio 4, após o cruzamento e ingresso, correção, após o ingresso no 17, a primeira entrada à esquerda. Paciente, uma boa noite. Falador da 3520, passou o Simbra. 3520, boa noite, segue o trem de pouso na 0, vento 320 graus, 29. Deve pouso na 0, baixar pra volta, 3520. Salvador, muito bom dia, 3170. 3170, bom dia, continua a sua simulação, repartição eterna, trem baixo travado. 3170.